Brasil. Começa a partir de agora mais um Balanço Geral de São Paulo para todo o Brasil. Sobe o som pro povo!